Dinheiro 5, tá pronto, cópia? Diga. Natal 370, Perdil 1-0. Decola da pista 10 com curva esquerda, saída Puca, transição Zipar. Frequência do controle em 119.8. Se transponder 5164. Copiado, nível 370 para Natal, uniforme do 1-0. Decolada 10, curva esquerda na Puca Zipar. O controle 198, transponder 5164. Correto, informe pronto para puxar o estacionamento no 805. Tomará, grato. Nada. Azul 4062, Solos 48, libere pista direita. E tem táxi autorizado Alfa Índia, portão 01, na minha escuta dela, Azul 4062. Tá frente, primeira direita, Alfa Índia 014062. Permitiu. Tô em voo no 896. No 896, João Pessoa, qual nível? Se tiver nenhum pré-aprovado, solicita o 390-896. Pronto, então 390. Será coordenada, guarde cópia. Muito obrigado. Chame o centro Recife 12545, alterne 12685. 12545, 2685, 32A. 96, tá pronto, cópia. Adiante. João Pessoa 390, Aperu Whisky 58 até Recife, após direto. Decola da pista 10 com curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Frequência do controle 119.8. Seu transponder 5170, gol no 896. Ok, aprovação conforme 390 para João Pessoa. Cola da 10, perfil da Puca, Aracaju. A rodovia ampla 58, Recife, depois direto. 198 libera, 5170, avançante. Fome pronto para o estacionamento no 896. Ei, Palmares, muito obrigado. Cara. Autorizado, reporte táxi 805. Passará para o táxi 805. É, Salvador, autorização é na sua frequência? É ela mesmo, pode prosseguir. É o gol, ou no 7 ou no 4, um pouquinho cedo. A gente está tentando sair um pouquinho mais cedo hoje. Se eu dispor da nossa autorização, a gente conseguir, ok? Ok, aqui no repetitivo 230, Aracaju, esse livro que o senhor pretende? Pode ser. Ok, só um minuto que eu vou coordenar. Ah, você escuta, muito obrigado. No 714, pronto, cópia. Prossigo, 714. Aracaju, 230, Golf 677. Decola a pista 10 com curva esquerda, saída Puca após Aracaju. Frequência do controle 119.8. Seu transponder 5171 ou 1714. Autorizado, Aracaju, 230 pela Golf 677. Decola da 10, curva esquerda, saída Puca, Aracaju, controle 198, transponder 5171. Fome pronto para puxa, acionamento no 7 no 4. Aproveitará, muito obrigado. Nada. Oi, igual no 805, vai chamar novamente para pushback. Vou chamar novamente, ok, estou na escuta. Obrigado. noite, voo no 60B, zona Concharge. Nível 3-0 para Maceió. 606, boa, eu tenho 3-5 aprovado, sei da cópia? Claro. 606 autorizado, Maceió 3-5, Aerovia Peruíspe 5-8, minha coluna 0, com a esquerda, Pucaracaju. 19-8, controle, 5-1-7, transponder. Autorizado, Maceió, nível 3-0, via Peruíspe 5-8, Pucaracaju. 19-8, 0-6-7. 5-1-6-7. Corrido. Afirmo, o portão 8, reporte pronto. Cortaremos. Torregol, 905, 612, por espera que ele está lá. 805, autorizado, reporte táxi. Lift, hora táxi, 905. Salvador 1714 para o pushback acionamento. 5 autorizado, report táxi. Salvador táxi 1714. O Gol no 714 vai posicionar a aeronave no pátio 3 para liberar o táxi da aeronave da companhia que sai na frente, ok? Solo. Afirmo, puxa o normal dele na saída do pátio 3. Ok. Salvador, Gol 1805 para o táxi, 44 a bordo, Fortaleza 2:40. Táxi, Juliette Alfa, terceira companhia, Puxa, reporta o ponto zero pronto, 1012 no ajuste. 1012, Juliette Alfa, reporta o ponto zero, 2:0. Bravo 896, Bushback, acionamento, ponte 3. Portão 3, está autorizado puxar. Reporte para o táxi. Para o táxi, qual é o táxi mesmo? Salvador, gol no 805.010. 05, ingresso de decolagem autorizado, 090 graus, 79. Disposição e decolagem, gol no 805. Salvador, gol 1714, 135 POB, autonomia de 2:23, alterna Recife. 4, Juliette Alfa, 1012 no ajuste, reporte na espera próxima. Juliette Alfa, 1012, reporte na ponta espera 1714. Com 896, 52 a bordo, 3 horas e 34, alterna Fortaleza. O Torrigo 714, está pronto, ponto zero. 714, ali mantendo zero. Ali mantendo no zero, 714. 896, via Índia, 1012 no ajuste. Índia 1012 com 896. 805, 07, 198 para viagem. 198, grato, bom trabalho, 805. Controle Salvador, gol no 805, cruza 2000 pés, saída PUC. 805, suba 370, vigilância. 370, relaxa, 205. Decolagem autorizada, 1012 no ajuste, 090 graus com meia dúzia. Tem, livre decolagem, bom, 714. Salvador, voo 606 com 60 morte, 6 horas, passando em Natal, pronto para o ataque. 60320, Natal? Firmo. Gente, Juliette Alfa, 1012, reportando para pronto. Juliette Alfa, 1012, esperando pronto, voo 606. Pronto, vamos lá. Tá, 896 ali, mantém? Aguarda 3 a 4 minutos, eu nem preciso de saída da nossa companhia que tá decolando. Gente, vamos lá, tá mesmo. Saldo 714, passa pro controle? 19-8, boa viagem. Boa noite. Professor Salvador, boa noite, bom 714. Noite no 714, suba 230, sai da PUCA, vigilância. 230, PUCA, vigilância, som 714. Gol no 805, chame o centro Recife, 12545, alterne 12685. 2545, ou no 805. 96, decolagem autorizada, 1 centena, 7 nós. Decolagem, boa noite, tá vendo? Salvador, gol, no 06, ponto 0 da 1-0, pronto. Ali mantém na 1-0. Tá, levante 1-0, gol no 06. Vimos, 14, 19, 8 na viagem. Obrigado, boa noite. Valeu. 606, vai aguardar uns 3 minutos. Está no mesmo perfil de saída do tráfego da sua companhia que decolou agora. 96, suba ao nível 390, sai da Buca, vigilância radar. 390, 8 na viagem.